Murchou a rosa bela do jardim. Os espinhos ferem a alma, pondo um fim numa história que eu pensei muito pouco em mim. É um erro que eu cometo direto. Deus, por que que eu planto bem, colho o mal, não tá certo? É injusto, surreal, não acredito que o mar virou deserto no final. E a vida vai passando sem saber em quem confiar. Tô pensando se vai ficar ou vai passar. Até porque toda vez que eu confio, deixa a desejar. Já tô cansado disso tudo, ó. Toda vez me iludo, eu brigo com a razão, coração fica mudo. Não vou ficar discutindo com rancor. É hoje que eu vou dar bom dia ao fim da dor. Olhar no espelho e pensar um pouco em mim. Cuidar melhor de mim, ser melhor pra mim. Por amar demais, esperar demais. Felizmente eu sou assim. No coração, na mente, razão pra amar sempre. Pensar melhor daqui pra frente. Porque eu sou tão real, sou tão leal. Que eu choro por dentro e por fora igualmente. A noite passa tão lenta aqui. Tô pensando o que vou fazer pra me levantar toda vez que eu caí e ser mais forte que o medo. Eu sei que eu vou conseguir ser mais forte que o medo. O segredo é nunca desistir. Tá na hora de superar o trauma, a incerteza de se entregar de corpo e alma. Pessoas frias não merecem a minha chama. Gosta e desgosta na mesma semana. Olha a sua volta, respire fundo. Acredite, você pode sim mudar o seu mundo. E dar um fim no que tá acumulado. O passado lá no fundo da gaveta que te deixa mudo. Aquele medo que mastiga lentamente. De enfrentar nossos sentimentos frente a frente. Fazer com que a vida fique mais interessante. Olhar pra trás e entender que já não é mais presente. E tudo muda em um instante, é vago sentir o sabor do amor, do doce amargo. Da cara fechada ao seu sorriso largo. Não acredito mais nesses mares que navego. Mas a ponte me leva pra onde eu quiser. Basta uma noite de insônia pra entender. Não faça pouco caso das horas que vão voar. Porque depois são caminhos longos a se percorrer. Fazer valer a pena, reconhecer o problema. Pedir desculpa e perdoar quem se ama. O amor que se declama, depois que se derrama. A chama que não pode só se acender na cama. Motivos pra sorrir, engolos pra se lamentar. É respirar e continuar a lutar. Cada amanhecer um despertar. Se levantar e perceber que ou a gente muda ou nada vai mudar. A noite passa tão lenta aqui. Tô pensando o que vou fazer pra me levantar toda vez que eu caí e ser mais forte que o medo. Eu sei que eu vou conseguir ser mais forte que o medo.